Pasta 30. Faixa 1. Encontro 28. Quinidários. Nosso bando de peregrinos, composto por vermes e seus descendentes, agora enxou para números imensos e retrocedemos todos até chegar ao encontro 28, quando se juntam a nós, os quinidários. Eles incluem as hidras de água doce e os mais conhecidos anêmonas do mar, corais e águas-vivas, todos muito diferentes dos vermes. Em contraste com os bilatérios, eles têm simetria radial em torno de uma boca central. Não possuem uma cabeça evidente, partes anterior e posterior, nem esquerda e direita. Têm apenas a parte de cima e a parte de baixo. Qual a data desse encontro? Boa pergunta! Para desenhar os pontos de encontro em posições proporcionais nos diagramas que os acompanham, é preciso estabelecer uma data. Mas aqui, no tempo profundo, é tão grande a incerteza que pouco podemos fazer além de espaçar nossas datas até os 50 ou mesmo 100 milhões de anos mais próximos. Qualquer coisa menor poderia dar uma falsa impressão de precisão. Alguns especialistas discordam por centenas de milhões de anos. Há quem considere os quinidários muito primitivos porque eles estão entre nossos primos animais mais distantes. Alguns chegaram a ser confundidos com plantas. Obviamente, isso não procede, pois eles tiveram o mesmo tempo que nós para evoluir desde o Concestral 28. Mas é verdade que lhes faltam muitas das características que consideramos avançadas em um animal. Não possui órgãos dos sentidos de longa distância. Seu sistema nervoso é uma rede difusa não urbanizada em cérebro, gânglios ou troncos nervosos principais, e seu órgão digestivo é uma cavidade única, geralmente simples com uma só abertura, a boca, que também faz às vezes de ânus. Por outro lado, não existem muitos animais que podem afirmar ter redesenhado o mapa do mundo. Os quinidários fazem ilhas. Ilhas onde podemos viver, grandes o bastante para precisar de um aeroporto e comportar um. A Grande Barreira de Coral tem mais de 2 mil quilômetros de comprimento. Foi o próprio Charles Darwin quem descobriu como se formam esses recifes de coral, como veremos em O Conto do Polipífero. Os quinidários também incluem os animais venenosos mais perigosos do mundo, cujo exemplo extremo é a vespa do mar, que obriga os banhistas australianos prudentes a nadar de meia calça de nylon. A arma usada pelos quinidários é notável por várias razões, além de seu poder formidável. Em contraste com as presas das cobras, ou o ferrão do escorpião ou da vespa, o ferrão da água-viva emerge de dentro de uma célula como um arpão em miniatura. Bem, na verdade, ele emerge em milhares de células chamadas quinodócitos, ou às vezes nematócitos, que são, estritamente falando, apenas uma variedade de quinodócito, cada qual com seu arpão do tamanho de uma célula chamado quinida. Quinida, em grego, é urtiga, e é o que dá o nome aos quinidários. Nem todos são tão perigosos para nós quanto a vespa do mar, e muitos nem sequer causam dor. Quando tocamos os tentáculos de uma anêmona do mar, a sensação grudenta nos dedos é causada pelo contato com centenas de minúsculos arpões, cada qual na ponta de sua própria linhazinha que o liga à anêmona. O arpão dos quinidários é provavelmente o mais complexo mecanismo no interior de uma célula em qualquer animal ou vegetal. Em estado de repouso, aguardando para ser lançado, o arpão é um tubo espiralado sob pressão dentro da célula, pressão osmótica para quem gosta de detalhes, pronto para ser liberado. O gatilho sensível é uma cerda minúscula, o quinodocílio que se projeta para fora da célula. Quando disparada, a célula abre-se subitamente e a pressão ejeta com grande força todo o mecanismo espiralado que penetra no corpo da vítima e inocula veneno. Depois de ser assim disparada, a célula arpão esgota-se. Não pode ser recarregada para reutilização, mas, como ocorre com a maioria dos tipos de célula, existe uma produção constante de células novas. Todos os quinidários possuem quinidas e só eles as têm. Essa é sua próxima característica notável. Trata-se de um dos raríssimos exemplos de uma característica diagnóstica única, totalmente inequívoca, de qualquer grande grupo animal. Se você vir um animal sem quinida, não é um quinidário. Se vir um animal com quinida, é um quinidário. Na verdade, há uma exceção, um caso perfeito da exceção que confirma a regra. Muitas lesmas do mar, do grupo dos moluscos chamados nudibrânquios, que se juntaram a nós com quase todos os outros no encontro 26, possuem belos tentáculos coloridos nas costas com o tipo de cor que repele predadores. Com boas razões. Em algumas espécies, esses tentáculos contêm cnidócitos idênticos aos dos verdadeiros cnidários. Mas, se supostamente só os cnidários têm cnidas, como se explica isso? Como eu disse, a exceção confirma a regra. A lesma come águas-vivas, das quais absorve cnidócitos intactos e ainda funcionando para seus próprios tentáculos. Mesmo sendo armas confiscadas, ainda são capazes de disparar, agora em defesa da lesma do mar, daí a cor vistosa de alerta. Os cnidários têm dois planos corporais alternativos, pólipo e medusa. As anêmonas do mar e as hidras são típicos pólipos, sedentárias, boca na parte superior e a extremidade oposta fixa no chão como uma planta. Alimentam-se agitando os tentáculos, com os quais arpoam presas pequenas e as levam à boca. A água-viva é uma típica medusa. Nada em alto mar com contrações musculares pulsantes em seu sino. Sua boca fica no centro, na parte inferior do corpo. Podemos, então, conceber uma medusa como um pólipo que se desprendeu do fundo e que se virou para nadar. Ou pensar em um pólipo como uma medusa que se fixou pelas costas com os tentáculos para cima. Muitas espécies de cnidário apresentam formas polipoides e medusoides, alternando-as ao longo do ciclo de vida, mais ou menos como a lagarta e a borboleta. Muitos pólipos reproduzem-se brotando vegetativamente, como plantas. Um novo pólipo cresce ao lado de uma hidra de água doce até desmembrar-se dela como um indivíduo distinto, clone do genitor. Muitos parentes marinhos da hidra fazem coisa parecida, mas o clone não se separa para assumir uma existência individual. Ele se mantém ligado e se torna um ramo, como na planta. Esses hidrozoários coloniais ramificam-se sucessivamente e com isso fica fácil entendermos por que eles eram confundidos com plantas. Às vezes, mais de um tipo de pólipo cresce na mesma árvore poliposa e eles se especializam em diferentes papéis como alimentação, defesa ou reprodução. Podemos concebê-los como uma colônia de pólipos, mas há um sentido no qual todos são parte de um indivíduo, pois a árvore é um clone. Todos os pólipos têm os mesmos genes. O alimento apanhado por um pólipo pode ser usado por outros, pois suas cavidades gástricas são contínuas. Os ramos da árvore e seu tronco principal são tubos ocos que podemos imaginar como um estômago compartilhado ou talvez como um tipo de sistema circulatório fazendo o trabalho que nos fica a cargo dos vasos sanguíneos. Em alguns dos pólipos, brotam minúsculas medusas que saem nadando como águas-vivas em miniatura para reproduzir-se sexuadamente e dispersar os genes das árvores poliposas, sua genitora, em lugares distantes. Um grupo de cnidários chamados sifonóforos levou ao extremo o hábito colonial. Podemos concebê-los como árvores poliposas que, em vez de se fixarem a uma rocha ou a um trecho de algas marinhas, penduram-se em uma medusa natante ou em um aglomerado delas, que são obviamente membros do clone, ou ainda em uma massa flutuante na superfície. A caravela Fissalia possui um flutuador cheio de gás com uma vela vertical no topo. Embaixo dela perdura-se uma complexa colônia de pólipos e tentáculos. A caravela não nada, mas desloca-se soprada pelo vento. A velela, de menor porte, é uma jangada oval achatada com uma vela vertical na diagonal. Ela também usa o vento para dispersar-se e em inglês é conhecida como Jack Sails by the Wind ou by the Wind Sailor, algo como João Velejador ou Marinheiro Velejador. É comum encontrarmos essas pequenas jangadas desidratadas na praia, onde geralmente perdem a coloração azul e parecem feitas de plástico esbranquiçado. A velela é parecida com a caravela na característica de ser impelida pelo vento. Mas a velela e sua parente porpita não são colônias de sifonóforos, e sim pólipos unitários e acentuadamente modificados que flutuam com os tentáculos pendentes em vez de se fixarem a uma rocha. Muitos sifonóforos podem ajustar sua profundidade na água, lembrando muito o peixe ósseo com bexigas natatórias. Para isso, secretam ou liberam gás no flutuador. Alguns possuem uma combinação de flutuadores e medusas natantes e todos têm pólipos e tentáculos pendentes. E O. Wilson, o fundador da ciência da sociobiologia, considera os sifonóforos um dos quatro pináculos da evolução social. Os outros são os insetos sociais, os mamíferos sociais e os humanos. Eis, pois, mais um superlativo que podemos associar aos cnidários. Com a ressalva de que, como os membros de uma colônia são clones geneticamente idênticos entre si, não é possível termos certeza de que devemos considerá-los uma colônia em vez de um único indivíduo. Para os hidrozoários, a medusa é um modo pelo qual seus genes ocasionalmente passam de um lugar de morada estável para outro. Pode-se dizer que as águas-vivas levam muito a sério a forma medusoide como seu principal meio de vida. Já os corais levam a vida sedentária ao extremo de construir uma casa sólida e dura destinada a manter-se no mesmo lugar por milhares de anos. Seguem-se, respectivamente, os seus contos.